魂不孤单，三世魂灭。 Resolveu dar fim na sua longa e maldita

Está sintonizado no canal 2 da Rádio Antena Web. We'll be right back.